Solo Salvador, gol 273, lembrando a sua esposa. Sapatango Bravo Kilo Índia, avistado na Quebec, livre ingresso na pista no 7, para o hangar da Bata, chame liberando. Tá, 3894, passando Simbra. Avistado, cabeceira deslocada 90 metros, aguarda autorização de pouso. Tá 3894. Guardando, tá 3894. 288, secundário 3385, boa noite. Tá 3897. Boa noite. 708, no solo 25. Libera a direita, solo 121219. Solo 219, AV6708, até lá. Solo Salvador, boa noite, AV6708, livrando. 6708, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, portão número 4, 6708. Alfa Juliette, por 4, AV6708. Bruno 273, eu solo. Assista com o 273. Infraero modificou seu portão agora para o 09, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 273. Quem em frequência de estacionar? Solo 94, solos 27, livre direito e chame solo 121, décimo 9. Direito, 129, 3894. Alô, Salvador, boa noite, tá 3894, Eurona, sua escolha. 3894, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, portão número 5, 3894. Alfa Juliette, para o número 5, 3894. Portolo, Gol 9940, teria essa autorização? Tenho. Guarulhos 360, Aperuísque 50. Decola da pista no zero com primeira curva direita, perfil da saída da EL, transição de NER. Frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118.6 dúzia. Seu transponder 50 no zero, Gol no 940. 360 autorizado Guarulhos, Aperuísque 50. Decola da 10, conclui pela direita da EL de NER. O controle 198, a torre 186 e o transponder 5010, Gol 1940. Alternativa informe pronto para puxo e acionamento. Reportará, Gol 1940. Peguei 1317. Peguei 1317, Gol. Peguei 1317, apron 3, request ATC clearance for Sierra Bravo Kilo Papa. Roger, stand by 146, clearance, Peguei 1317. Stand by. Paulo Gol 940 está no 01 do pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi no 940. Passará para o táxi, Gol 940. Salvador, boa noite, Oi, está 3603, aciona de identificação, desça via chegada Mare, ajuste no 014. Com 1014, descendo via Mare, aciona a identificação, até 3603. Vai atingir o 150, o TAN 3603. Autorizado via. Autorizado via, obrigado, desculpa. O 940 está com 72 a bordo, 72 a bordo, atendendo Galeão, 4:20 de autonomia. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, quando lá chame torre em 118, meia dúzia, gol no 940, boa noite. 18, meia dúzia no ponto de espera da 10, gol no 940. Desautorizado, final da pista, 10, sem glide, reporte no lock. Reporte no lock, tá 3603. Solo Salvador, gol no 273, Confins 400. Confins 400 será coordenado, aguarde cópia. Liguei 1317, right, copy its clearance. Go ahead for Big A, 1317. You are clear to Campinas, Serra Bravo, Kilo Papá. Fly level 340, initially 340, airway upper whiskey 50, until Uzaba, uniform Sierra Alpha Bravo Alpha. After by flight plan road, after takeoff runway 10, turn right and dial departure, dial and Jiner transition, Delta Alpha Echo Lima. Jiner, Delta India, November, Echo, Romeo, transition. Salvador departure, frequency 119.8 and tower 118.60. Square code 55676. Square code 5576, o Big A 1317. Big A 1317 clear to Sierra Bravo Kilo Papa, flight level 340, upper whiskey 50 Usaba, flight plan route off runway 10 right turn, confirm diner departure. Dial departure, Delta Alpha Echo Lima, and Jiner transition, and Delta India November Echo Romeo, and Salvador departure frequency 119.8, tower 118.60, and squawk hold 5576, Big A 1317. Okay, the Dale departure, and Delta India November Echo Romeo transition. Departure 119.8, tower 118.6, squawk 5576. Way to back is correct, report right to push and start up, Big A 1317. Roger, Big A 1317, thank you. Decolada agora 39, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, gol 940. 940, cruza 1800, gol 940. 940, sobe ao 360, contato radar, serviço de vigilância. Gente, sobe ao 360, confirme? Controle, poderia confirmar para o 940? Vigilância radar 1940. Vigilância, sobe 360. Com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.8, a torre em 118.6 dúzia. O transponder 50 no 7, gol no 273. Confirme 400 para a torre 58. Da colada 10, curva para a direita. Gole Gonza, saída 19.8, controle 18.6, torre 50 no 7, transponder 273. Correto, informe pronto para pushback, acionamento no 273. Chamará quando pronto, do 273. 940, chama Centro Recife. Frequência 288, alterno 3325. 288-3325 Recife, gol 940. 1317. Go ahead. Apron 3, request to start one engine idle power before push. You are clear. Clear to start, Big A 1317, thank you. Pelo 776, sua identificação dessa via chegada a Mari, ajuste no 0 no 4 em Salvador. Via chegada a Mari, gol 776. Linha 03, complete final, chame torre 1 no noite, decimal 6. 786, obrigado. Salvador, boa noite, tá 3603. 3603, avistado. Pouso autorizado, pista 1-0. Vento de 1-50 graus, com 1-0 nós. Cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. Cheque trem. Cheque trem baixado travado. Tem o campo à vista. Pouso autorizado, pista 1-0, tá 3603. Salvador, boa noite, web 6708-330, Recife. 6708-330 para Recife, ciente, prepare Puca, transição Aracaju, aguarde cópia, webjet 6708. Puca, Aracaju, obrigado. Solo Salvador, gol 273, pronto posicionamento na posição 9. 273. O pista está livre? Autorizado no 273. Livre, chamará a parada do táxi, gol 273. Web 6708, está pronto para cópia? Pronto, senhor. Autorizado para Recife, nível de voo 330, Peruísque 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 50 no 4, web 6708. Autorizado 330, Recife, Peruísque 58, decola 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 19.8, controle de 18.6, torre 50-14, transponder web 6708. Correto, forma pronto para puxar o acionamento. Vai chamar 6708. 3603, solo agora 50, livre direito, chame solo em 121, no décimo 9. 219, obrigado. Confirma a instrução, por favor. É, chama a sola agora no 219. Obrigado, boa noite. Afirmativo. Solo, boa noite. É o TAM 3603. TAM 3603, boa noite. Tem táxi autorizado em frente, Alfa Índia, portão de número 3, TAM 3603. Autorizado táxi via Alfa Índia para o 03, TAM 3603. Alpha to ground, Big A 1317, ready for pushback. Clear to push and report right to taxi, Big A 1317. Clear for push, report ready for taxi, Big A 1317. Táxi 1273 com 85 a bordo, autonomia de 3 horas até na Campinas. Gente, o 1273 está autorizado o táxi para o ponto de espera.